Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde de hoje, nós vamos conversar com o professor de pós-graduação em dermatologia da Faculdade PIMED, doutor Paulo Freire. Obrigada por nos atender, doutor. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco sobre quebra-cabeça, não é isso? Exatamente, doutor. Existe uma preocupação muito grande. A gente já sabe que o homem meio que traz isso ao longo da vida, né? E a mulher hoje tem essa preocupação muito grande, principalmente em relação à química usada no cabelo, né? Os alisantes, muita chapinha. O excesso, às vezes, dessa preocupação faz com que a queda de cabelo feminino também esteja acontecendo muito, né? Tem alguma saída, doutor? Geralmente a queda de cabelo em mulheres e homens, a maioria das quedas de cabelo são quedas de cabelo causadas por produtos que usam no cabelo. Isso é também a queda de cabelo causada por doenças que você, a pessoa tem que medicamento, anticoncepcional. Nós temos dois tipos de queda de cabelo. Queda de cabelo causada por produtos químicos, como você bem mencionou, exceto produto químico, tinturas, shampoos, secador de cabelo, o trauma no corpo de cabelo, e aquelas quedas devido a fatores que são endógenos, fatores internos. Por exemplo, o indivíduo toma algum medicamento, ficou internado, gravidez, dieta muito restritiva, dieta muito rigorosa, né, para emagrecer, uso de antibióticos, analgésicos, anticoncepcional também faz muito cair cabelo. Então, existem vários fatores que podem influenciar a queda. E, às vezes, não são todos os fatores que ocorrem na mesma pessoa. Tem pessoas que têm queda de cabelo devido ao uso de shampoo, outras queda de cabelo devido a alguma doença. Isso aí é muito variável, pessoa para pessoa. Doutor, e existe um conselho que o senhor pode dar para o ouvinte Band News que está nos acompanhando agora? Como é que dá para diminuir a química do cabelo ou procurar saber se é uma situação hereditária, se é do seu organismo? Que tipo de conselho o senhor daria? O que a mulher tem que fazer? Primeira coisa, evitar produtos químicos no cabelo. Se você acha que seu cabelo está caindo, a primeira conduta que você faz é você evitar produtos químicos, como trocar um shampoo mais neutro, shampoo infantil, não usar tintura de cabelo e não usar um secador de cabelo. Tem que saber que o secador de cabelo estraga muito o cabelo. Às vezes o cabelo fica quebradiço. Se você penteia, a reclamação de algumas senhoras tem que vão no consultório é o seguinte: meu cabelo não está crescendo. O cabelo sempre cresce, porque está sendo quebrado pelo uso de produtos químicos e calor e alisantes e corantes do cabelo. Está fragilizando o cabelo. Então parece que não está crescendo, mas está crescendo. Como se estivesse podando uma árvore, por exemplo, tirando todos os galhos todo dia, tirando as pontas. Aí o cabelo parece que não cresce, mas ele está sendo podado por essa queda. Então, quando você tiver a queda de cabelo, a primeira coisa que você fazer é afastar os produtos químicos que você está usando no cabelo. Se você não está fazendo nenhuma dieta rigorosa, se alimentar bem, e se a queda persistir, você acha que está ganhando mais, persistindo isso por dia, procura um especialista, um dermatologista, que vai te indicar algum medicamento para fazer uma reposição de nutrientes, ou afastar as causas mais comuns, ou pedir alguns exames. Muito bom, nós conversamos na coluna Espaço Saúde de hoje com o professor de pós-graduação em dermatologia da Faculdade PIMED, Dr. Paulo Freire. Obrigada, doutor. Foi um prazer, até logo, tudo bom.